mãozinhas no alto. Balança para um lado e para o outro. E sinta a emoção de ver de perto. Bora pra cima, vão deixar! Alô, DJ Michel Digital! Bora botar pra queixar! Vem pra cima, meu magistral DJ! A gente vai começando na moral hoje aqui na sede do Valdem Show. E o Michel por aqui dando pontapé inicial dessa festa maravilhosa. E hoje vem trazendo o Daniel do São Moraes, Pinho Mix, Josué. E a gente do Alivia, a gente vai pra cima daquele jeito. E três, e dois. A putaria no pistão vai começar. Olha meu parceiro Bruno! Filho Bruno, bicho luta, liga a gente! Equipe Red Shops é aqui! Parceiro Rubiado, a língua assim também aqui. Ele tá com o Michel. Michel Digital. Bora que a série do Valdem Show já ficando tomada, já ficando daquele jeito. Bora, Mojo. Escutar, vai ver que isso não é drama. Bora, meu parceiro Marquinho, bora, meu irmão. Eles já estão aqui, ó. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, tu me conta, dizer que nada. E não, olha, meu parceiro Jeremias, a língua assim também. Equipe Rock sempre. Sempre. Escuta, como tu estás? E o Michel que tá tocando. DJ Michel, agora é com você, meu DJ. Bora pra cima! Wilson Moraes. Não consigo mais beber, não consigo mais beber, não consigo mais beber, não consigo mais beber. Eu já tô desse jeito, meu irmão. Não consigo mais. Já não consigo mais. Não consigo mais beber. Vamos. Mais beber, não consigo mais beber. Não consigo mais beber. DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando. E vem, e vem, vem, vem, vem, vem. Bandida, vem bandida. Hoje nós estamos, meu irmão. E hoje, bora, bora, vai girando, gira, gira, gira. Oh, oh. Michel Digital. Perigosas, pior que a Alexina. O bonde domina o baile. What? Elas dão-lhe a tapinha. É a megas abusadas na onda da flautinha. É a megas abusadas na onda da flautinha. Elas tão chegando. Entrando, tá ligado, tá achando que é bandido. DJ Michel, agora é com você, meu DJ. Aquecido! Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar no Valdejão, bora, bora. Daqui a pouquinho, a gravação do DVD. Enquanto isso, bora só no aquecimento, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. O que vai acontecer hoje, hein, mulher? Chegou na festa, no clima de ostentação. Pega o mototáxi. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Pega o mototáxi e vem, DJ. E as amigas, dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Bora que hoje eu não quero nem saber, meu irmão. Bora tocar, bora sim. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Júnior Santorini. Esse é o DJ Michel Digital. Olha meu parceiro Marquinho aqui com a gente. Olha meu parceiro Jeremias ali. Olha Ricardo, equipe Rock. Equipe Red Shop. Meu parceiro Priscila ali com a gente. Ela trouxe toda a rapaziada hoje aqui. Valeu! E o Michel, ele bota. Ele bota nas meninas, vai botando no 12, no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Tá conversando. 3, 2, 1, 2, 3, já! Bora, meu parceiro Josué! Eu tô sabendo que na sexta-feira, dia 1º de setembro, tem Daniel do São Moraes junto com o Josué. Chegando lá no destino Nova Vida, lá na Socorro, meu irmão. Essa vai ser mais uma que vai arrebentar. Olha, cuidado com o Bibito hoje, ouviu? coração. É Valdeção, daqui a pouquinho o Daniel. Enquanto isso, ele, ó. DJ Michel Digital. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra fila vira peca, tá com uma barba. Depois de sorte, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criado. Já pode ficar pelada, não. Bora, Jeremias! Bora, meu irmão! Bora pra cima! Digital. Bora, meu parceiro Anelma aqui com a gente. Bora, Luciana. Elas já estão aqui, ó. Aqui. Bora, meu segurança. Olha meu parceiro Dedeu ali com a gente, bora Grace! A sede do Valder já ficando daquele jeito. E o Michel, bora! Vai! Já! Tive que tu dá valor. Michel Digital. Toda na minha boca. Eu sei que você vai ser suco ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Bora, meu parceiro Daniel. Eu tô ligado. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas. Chama tuas amigas. Que eu tô ligado que embarcarena tu comanda, meu irmão. Mas logo tu avisa pra elas. Elas têm que vir mais ou menos assim, ó. Pra ficar bacana, ó. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Vim sem calcinha pra poder entrar no clima. Vim sem calcinha. Elas têm que vir. E o Michel, dali, dali, dali, dali. DJ Michel, agora é com você, meu DJ. Show! Esse é o DJ Michel Digital. Não assusta, meu irmão. Deixa eu bater a brisa primeiro. Ah, tá, pra testar, né? Talvez as periquitas, as pererecas hoje estão soltas, meu irmão. Bora! Vai! E a pressão! Michel Digital. filha, bora! Novinha tá demais, apavorando a festa. E vem, vem, vem, vem. Olha que aquecimento, ó. E aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Bora, bora no aquecimento. E bora no aquecimento. E bora no aquecimento. Vai, vai, vai, vai, vai. É o baile, é! Eita! Bora, meu parceiro Josué, olha quem chegou ali, ó! Opa, opa, opa, dá licença. Para aí, para aí, para aí! Pernambuco, depois! Muito garota! Ela rebola, desenrola. Ah, tu gosta, né? Só quem vai. Essa continua explodindo tipo bomba. Bora, meu parceiro Binho! O homem da produção hoje gravando tudo! Toma, toma, toma, para aí, para aí, para aí! Essa potranca toma, toma, bum, toma, bum, toma. E toma, toma, toma! Olha, meu parceiro Dedeu das Ervas ali com a gente! O homem tá virando! O homem tá virando Clínico Gerais agora, hein, meu irmão? Gravação do DVD ao vivo! Então solta de novo pra nós e Brasil. Nossa, que delícia esse baile! Esse baile tá virando! Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva! Virou disputa! E toma, toma, toma! Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum. Isso, bora testar. Bora logo ver se aprova. Tem a loira, morena, branquinha e as noivas. A loira, morena, branquinha e as noivas. O grave bate, com a bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, bumbum, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, bumbum, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, bumbum, bumbum, bumbum. Então solta de novo pra nós abraçar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, só, ei. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, ei, ei, com a bumbum ei, mais som, pula. Ei. Com a bumbum mais bate. Ei, DJ Michel, oi, Michel, oi, Michel. A loira, morena, branquinha e as noivas. Lugar de bate, bate, com a bumbum mais pula, bumbum, com a bumbum mais bate, bumbum, com a bumbum mais pula, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Tudo bem, gente, galera, vem chegando numa boa. O DJ Michel já tá por aqui metendo ficha. A loira, um abraço forte aqui do DJ Daniel, já estão preparando tudo, viu, gente? Lugar de bate. DJ Josué também já tá por aqui, daqui a pouco começa a gravação do nosso DVD e o bagulho vai ser firme, vai ser muita vibração. Então a galera chegando mais uma vez aqui pelo Valde, o Croco comanda a parada, vem de embora. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Então solta de novo pra nós abraçar. Esse vale tá uma uva. Nossa, que delícia. Esse vale tá uma uva. Virou disputa. Bora, DJ. Bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate. Bora fazer um aquecimento bacana. Daqui a pouquinho chega o Daniel aqui pra comandar essa festa maravilhosa. Hoje na gravação do DVD, a gente vai pra cima! Bora, meu parceiro Mícolas! DJ Mícolas aqui com a gente, parceiro do Michel! Olha meu parceiro Bibi, tá ali com a gente, apoiado sempre! Sempre! Sempre de novo! Sempre! É o aquecimento pro Daniel! O Michel vai pra cima! Vamos lá, DJ Michel! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Equipe Red Shop hoje dando uma forra. Mas foi de primeira, me vi em defesa. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos, coladinho. Me fecha a noite inteira. Obrigado, minha parceira Grace. Olha, minha parceira Tatinha, lá do Rio Bonito, aqui com a gente. Elas estão aqui. Aqui. Com Michel, Josué, Daniel, sempre. Sempre. Seu amor. sozinho. E cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Bora! Bora! Esse eu tô ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado! Bora na batida, olha o que é que é, ó! Já já o Daniel! Olha meu parceiro Thiago! Ele companhia sempre da sua primeiríssima, né, meu parceiro? Olha meu parceiro Eliana, olha a Vânia! Bora! A loirinha, a ruiva e a morena, né? Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa... Olha minha panelinha, Alô Marquinho! Pra deixar o clima gostoso. Cariguazete, olha meu parceiro Nivaldo, Perezinho. Essa panela sempre aqui. Está aqui. Tentando, tentando. Viva, tentando, tentando, tentando. É o pique. Vai que vai que vai que vai que vai que. Vai que vai quicando, vai que vai cantando, vai que vai quicando, jogando a bunda. Vai que vai quicando, vai que vai cantando, vai que vai quicando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, vai, é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então vem, vem pra cá, para aí, para aí. Pode ser só pra cá. Tudo bom, depois uma baseada que eu viajei no estúdio, pô. Ó, escuta aí, aumenta o volume do som. Bora fazer o caqueado, olha o caqueado, bora. Aumenta o volume do som, vai, vai, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. Bora! Sabe, tocou com uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou piroca. Bora, meu parceiro Miguelas! Sentada de cima pra baixo, senta porra, vai. E senta porra, vai, caralho. E senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Bora que tá só começando, meu irmão! Senta porra, vai, caralho. É Aldair Playboy. Aumenta o volume do som aí, ó. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. Zap zap tocou com a proposta recusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Bora que quase pega a batida agora. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Vai, é o Mícolas que já chega desse jeito, né? Catuaba. Depois dos o homem chegou ela pesado. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criado. Então para, já pode ficar pelada. Não repara, a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu sol ela distrai. Ainda bem que tu tem cara de sapato. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Vai aproveitando que o skate. E o bichão vai! Só vai bebendo, filho! Ah, tu tá leve, né? Cinco dias, uma hora, 10 minutos. Olha, meu parceiro! Júnior Produções. Tá bom, tá bom. Quantas horas enquanto eu conto os dedos. Ô, meu amor. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E eu? E já pensou o ar-condicionado? Eita, meu irmão. E a gente suando, até vendo. Esse microfone hoje. O que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Patrão Sérgio, você não me conhece. Paulinho Júnior. Cinco dias, uma hora, 10 minutos que eu não te vejo.